começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Mundo Sertanejo. Como sempre, estamos juntos, né? Este programa que é meu, é seu, é nosso, é sucesso no Brasil inteiro. Um abraço a toda a nossa rede de rádios, nossas parceiras, afiliadas à nossa central de produção, exibindo o Mundo Sertanejo pelo Brasil inteiro. Quase não sai sertanejo, né? Um abraço a todos vocês. E claro, amigos ouvintes, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? A vocês, internautas, que acessam o site Rádio Estúdio Brasil e ouve nosso programa aí pelo Brasil e pelo mundo, né? João Bosco e Vinícius cantam Eu Vou Morrer de Amor. E lá vem ela segurando uma latinha, um estalo na tampinha, cerveja. Já vai, corpinho lindo, vem numa reboladinha. Olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina doida, como é que eu fico? Bebo na boca, jogadinha no cabelo, me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Bebo na boca, jogadinha no cabelo, me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Tampinha, cerveja vai. Corpinho lindo, vem numa reboladinha. Olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina doida, como é que eu fico? Bebo na boca, jogadinha no cabelo, me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Muito bem, vamos em frente. Minha querida Vânia Ramos, em São Domingos, Goiás, ligada no nosso programa. Ela disse lá no Facebook que adora ouvir o Mundo Sertanejo, gosta das minhas músicas. Obrigado, viu, querida? Um abraço a todos vocês, amigos. A edição São Domingos, Estadão de Goiás. E ainda no Estadão de Goiás, vamos para Piranhas. Em Piranhas, nós temos a Rádio Satélite FM, J. Oliveira, todos da equipe, muito obrigado. Ô, Sirlene Vaz, um abraço a você, toda a sua família. Todos nossos amigos aí de Piranhas, ouvintes do nosso programa, muito obrigado, viu? O Elton Guimarães, da Cidade Ocidental, em torno de Brasília, né? Ligado também no nosso programa, muito obrigado a todos vocês aí, viu? Meu amigo Rogério Antunes, em Santo Anastácio, né? Santo Anastácio, São Paulo. Um abraço, amigos da Rádio Mais. .com.br, exibindo o nosso programa aí em Santo Anastácio, São Paulo. Muito obrigado, viu, Rogério Antunes e todos da equipe. Quem vai cantar bonito agora, de Brasília para o Brasil inteiro, meu amigo J. Neves, O Avião. ele vai o meu amor, com destino à felicidade. Saudade em mim ficou. Avião, me diz o seu paradeiro. Fico aqui o dia inteiro esperando meu amor. Avião, me diz o seu paradeiro. Fico aqui o dia inteiro esperando meu amor. Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Será que me esqueceu? Será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Marta Soares, em Dayabira, Minas Gerais, cidade próxima a São João do Paraíso. Um beijo para Silvana Machado, Silvana Vitorino, a Jéssica. Um abraço aos papais da Silvana Machado e no sítio, ouvindo o nosso programa, né? A todos vocês ouvintes, a Nath Pereira, a Lidiane Souza, a todos vocês, muito obrigado. Aí de São João do Paraíso, Taiobeiras, Indaiabira, toda essa região, ouvindo o nosso programa aí no Estadão de Minas Gerais. Um abraço a todos da equipe da Paraíso FM, o Valmiro Gomes, a Neilza, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Meu amigo Henderson Barbosa, Rádio Ideal FM, em Boituva, São Paulo, sempre exibindo o nosso programa com muito sucesso e sempre interagindo comigo no Facebook. Henderson Barbosa, um abraço a todos vocês, amigos aí da Ideal FM, em Boituva, toda a região, ouvindo o nosso programaço Mundo Sertanejo, no quadro Ao Som da Viola, quem canta bonito agora, deixa eu ver aqui, quem vai cantar bonito no Mundo Sertanejo, Rafael Silva, Passe Livre. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Você quer não é certo pra mim. É melhor cada um se